gostei pela primeira vez e não voltei atrás por ninguém. As 20 gotas me parecem perseguir e baratinar o tempo que perdi.